progressivismoral.com.br. Joga a mão pra cima e bate na palma da mão. Joga a mão pra cima e bate na palma da mão. E fudeu, o Dodô apareceu. E fudeu, o trator apareceu. Deixa time desde lado, puxa amigo e vem dançar. Mostra tudo que cê sabe, o trato vai analisar. Deixa time desde lado, puxa amigo e vem dançar. Mostra tudo que cê sabe, o trato vai analisar. Pode sentar. Pode sentar. Pode sentar. Se tiver muito excitada, pode dançar pelada. Se tiver muito excitada, pode dançar pelada. Eu tô vidrado. Nem você. Balança a bunda agora, eu quero ver você mexer. Balança a bunda agora, eu quero ver você mexer. Balança a bunda agora, eu quero ver você mexer. Balança a bunda agora, eu quero ver você. Vai, mano. Daquele jeito, daquele pique. Doutor Pressa, é tudo ao vivo, hein? Alô, está promo, Germano Chaves. Vem comigo. Deixa time desde lado, puxa amigo e vem dançar. Mostra tudo que cê sabe, o trapo vai analisar. Deixa time desde lado, puxa amigo e vem dançar. Mostra tudo que tu sabe. Pode sentar. Pode sentar. Pode sentar. Se tiver muito excitada, pode dançar pelada. Se tiver muito excitada, pode dançar pelada. Eu tô vidrado. Nem você. Balança a bunda agora, eu quero ver você mexer. Balança a bunda agora, eu quero ver você mexer. Mexer, vai, mexer, vai. Vai, mãe, vai, vai, mãe, vai, vai. Balança a bunda agora, eu quero ver você mexer. Vai, mamãe. É o trato da bregadeira, segura que é madeira. The Music Produções de Douglas. Vai, balão.